Parafraseando um outro programa extinto da Rádio Gralha, do meu amigo Caetano, estamos aqui, ou bem, eu estou aqui, sozinho na verdade, gravando essa porra. Sim, está começando mais um podcast Paces the Essence, transmitido pela Rádio Gralha 106,1 MHz, a sua rádio livre de Curitiba. Também disponível para download no blog pacesistheessence.wordpress.com. Hoje o programa será dedicado ao melhor festival de música do país, ou quem sabe essa seja apenas minha opinião. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. De qualquer maneira, é engraçado perceber que praticamente 70% das atrações desse festival fazem parte da minha humilde discoteca. Sim, estou falando do Psicodália, e para homenagear alguns dos artistas escolhidos para tocarem nos 6 dias de festival, tocarei apenas canções desses artistas. Começarei pela grande atração deste ano, o dinossauro do rock Ian Anderson, que tocará apenas clássicos de sua antiga banda, a essencial Jethro Tull. Tocarei duas canções que fazem parte dos primeiros discos embrionários do grupo. Escute Beggar's Farm, seguida por Fat Man, composta por Ian Anderson e fazendo uso de um instrumento pouco utilizado no rock, o mandolim. Reputation's going down. Gone out in the night time. The thing you make no sound. You don't fool me, 'cause I know what you feel. If you ignore the things I see, someday soon's gonna find you with. Find someone. Oh, you don't fool me, 'cause I know what you feel. When you go out, I won't ask you why, or I won't worry when I see you lying down on Beggar's Farm. wanted to be a fat man. People would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who will love you in the morning and all the night time too. Woo. To ignore all that, hate to admit to myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him. I see the other side to being fat. Down a mountain and I'm sure the fat man would win. Este ano de 2015, o Festival Psicodália entrará em sua 18ª edição. São esperadas mais de 5 mil pessoas no evento, o maior público da história. Serão 5 palcos, mais de 40 bandas, peças de teatro, mostras de cinema, oficinas, exposições, bazares e mais um caralhão de coisas. Outra atração será o maluco gaúcho conhecido pela alcunha de Júpiter Maçã, ou Júpiter Apple para os ingleses. Júpiter fez parte da banda Cascavelletes nos anos 80, e hoje ele coleciona discos estranhos, incluindo a Sétima Efervescência, considerado um dos melhores discos da música brasileira. A canção que você escutará agora se chama Eu e Minha Ex, e faz parte deste disco. Pois fique com As Mesmas Coisas, parte de outro grande disco do cara, chamado Uma Tarde na Fruteira. Thank you.

baixinho, ou por terceiros com carinho. Vou fazer um convite bacana, mas meu amor, a gente junto não rola. E você sabe, meu amor, não rola. E você sabe, meu amor, não rola. E você sabe, meu amor, não rola. E agora fique com uma das atrações curitibanas do festival, a banda de rock pirata Confraria da Costa. Capitaneada por Ivan, ex-Liverpugas e ex-Gato Preto, Confraria da Costa é responsável por um dos shows mais efervescentes do festival, com direito a urros e danças do leste europeu, e tudo com uma pitada de Tom Waits, talvez um avô bastardo da banda. Ouça Preparar a Apontar Fogo, seguida por Ó Garrafa. Então agora você fala de diálogo, que é na conversa que a coisa se resolve. Mas saiba que o que você faz a esse mundo, chega o dia em que esse mundo te devolve. Você até pode achar um tanto extremo, mas é assim que funciona o jogo. São três palavras que se aplicam ao seu caso: preparar, apontar. Pense que alguém aqui sinta orgulho disso. Antes me dessem o dom do perdão. Se eu soubesse oferecer a outra face, ou até, quem sabe, estender a mão. Tivera eu nascido com a paciência de esperar que Deus te devolvesse em dobro. Mais três palavras agilizam o processo. Preparar, apontar. Fogo! Fogo! Hey! Hey! todos sabem que o que sobe um dia desce, mas poucos casos são os que passam do chão. Eu só conheço dois tipos de vacilo, aqueles que têm e os que não têm perdão. E você acha tudo isso uma injustiça? O que eu considero um tanto quanto Chabel. E o alanco que desce a oratória sem receber a mínima menção, e até as cartas dos marujos naufragados carregaste pela arrebentação. E agora como ousa um covarde ingrato arrancar-te de tua nobre função? Ocorrido ao juízo do infame que atreveu se alimunhar da glória de tua notória história, ao reduzir-te a arma em uma briga de bar. Ao reduzir-te a arma em uma briga de bar, estraçalhando-te na cabeça alheia por um motivo que não vale assinalar, esquecendo que o que corre ali na veia sem ti jamais poderia circular. Antecipando assim a melancolia que cedo ou tarde sentaria em nossa mesa, pois o que dói mais do que vela vazia é ver estraçalhada a sua natureza. É ver estraçalhada a sua natureza. Atreveu se alimunhar da glória de tua notória história, ao reduzir-te a arma em uma briga de bar. Ao reduzir-te a arma em uma briga de bar, estraçalhando-te na cabeça alheia por um motivo que nem vale assinalar, esquecendo que o que corre lhe na veia sem ti jamais poderia circular. Que jamais poderia circular. Ano passado, tive o prazer de voltar a esse festival, depois de mais de 10 anos, e lembro que o momento mais surreal e psicodélico no meio de tanta maluquice tenha sido a apresentação de uma banda tradicional alemã no palco dos Guerreiros, às 4 da matina, animando todos os presentes e fazendo-os lembrar da imigração, das raízes germânicas e das festas regadas a litros de cerveja. Não tocarei música tradicional alemã nesse programa, e também não faço ideia se essa atração se repetirá esse ano. Mas talvez para seguir uma parte mais nonsense, tocarei mais duas canções, dessa vez de artistas diferentes, um do passado e outro do presente. Escute Lá Fora, da banda setentista Ave Sangria, e depois fique com Voo Livre, parte 1, do grupo psicodélico Quarto Sensorial. Essa busca histérica por uma bola vermelha. E essa busca histérica por uma bola vermelha. Lá fora é esse sol aberto. Lá fora é essa árvore e o silêncio costurado na boca de um guarda. E o silêncio costurado na boca de um guarda. Lá fora de sabres amarela e linda. E a tempestade de sabres amarela ainda. Mélange de Culture cuidará da parte latino-americana do festival. Tive a oportunidade de conhecer esses argentinos e seu som fino, que bebe do jazz e da era de ouro da música norte-americana. Pois é, argentinos tocando jazz americano. Para entender essa pira, é só ouvindo os caras. Tocarei duas canções do primeiro disco deles, mas aviso, pro Psicodar eles vêm com um disco novo sair do forno, e mais dois reforços de peso. Com vocês, Mélange de Culture. Baby Consuelo, ou melhor, Baby do Brasil, como ela é conhecida nos dias de hoje, fez parte de uma das bandas mais inventivas e cheia de ginga que conheci. Os Novos Baianos lançaram algumas obras-primas, e Baby, após sair da banda, também lançou alguns discos legais, dentre os quais está Pra Enlouquecer, o qual ouviremos a faixa Assanhado. Me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. A cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que vestiste. No dia em que te vi, repente vendi os meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol. De repente me lembro do verde, da cor verde a mais verde que existe. Vestes o verde que vestiste. No dia em que te vi, no dia em que me viste. De repente vendi os meus filhos a uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol. Pegar um sol em Copacabana. E pegar um sol. Essa última foi Verdura, canção do meu poeta brasileiro favorito, o imortal Paulo Leminski. Faixa faz parte de um projeto encabeçado por sua filha, Estrela, e se chama Lemins Canções, um disco duplo só com canções do cara. Agora escutaremos mais duas atrações do festival. A primeira é da banda Metá Metá, trabalho em conjunto criado pela cantora Jussara Marçal e os músicos Kiko Dinucci e Thiago França. Ouça Rainha das Cabeças de Metá Metá e depois fique com Fome da sempre agitada Cadillac Dinossauros. Já cuidou, até ela beijou e encheu o orelha. onde vamos chegar com esse tchu-tchá-tchá. Esse blá-blá-blá me faz querer vomitar. Deixei os ratos com seu lixo e vamos nessa. A comida tá na mesa, quem tem fome tem pressa. Temos fome, fome de tudo. Fome, fome do mundo. Assim eu sou, um sapo. De rock de São Paulo. Trata-se de um trio liderado por Tim Bernardes, filho do grande Maurício Pereira. Com referências psicodélicas dos anos 60 e 70, eles nos lembram de como é bom reviver o passado. Revigorantes, esses meninos têm me alegrado bastante, por isso tocarei duas de suas canções. A primeira chama-se 66, faz parte do disco de estreia da banda, chamado de 66. Segunda se chama Eu Confesso, está no segundo disco dos caras. Curta aí. Me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Se até cantar sobre me diz, meu Deus, o que é que eu vou cantar? Já foi cantado por alguém, além do mais, tudo que é novo hoje em dia falam mal. Então não sei o que eu devo fazer, pois se eu não posso inovar, eu vou cantar o que já foi. E vão dizer que é nostalgia, que esse tempo já passou. Eu tô por fora do que é novo, mas se é novo falam mal. E hoje faz sucesso quem faz parte o diferente. De repente pode até ser bem legal. Escrever, se só de fazer quatro versos, uma métrica abstrata e invisível me aparece, me dizendo que esse verso está cumprido. Já devia ter parado um tempo atrás, e assim só tá piorando. Olha só, tá muito grande, olha que feio, tá enorme, faz favor de terminar. Então não sei o que eu devo fazer, pois se eu fizer bem quadradão, vão me chamar de quadradão. Mas se eu fizer muita loucura, vão dizer que eu tô maluco. E desse jeito você nunca vai ser muito popular. Mas hoje o que toca na novela não tem graça e vai pro rádio pra tocar mais uma vez. Então eu corro pra internet, sou garoto antenado e baixo novo embalo quente. Que é de 66. We'll be right back. das moças do bairro onde eu moro, do estilo indie hip retro brasileiro que habitam os bares e ruas daqui. Eu não quero deixar ninguém ver que eu sou mesmo o que pensam de mim quando me veem na rua. Classe média enjoada com pinta de artista, será que eu sou tão previsível assim? Essa não é, meu Deus, que tragédia. Eu não posso viver sendo igual a ninguém. E eu pensei que era inteligente, mas de nada eu sei. Minha mãe me falou que bonito era eu, mas ninguém. Como pode a mãe dele ter dito pra ele também? Gosto das moças do bairro onde eu moro, do estilo indie hip retro brasileiro que habitam os bares e ruas daqui. Eu não quero deixar ninguém ver que eu sou o mesmo o que pensam de mim quando me veem na rua. Classe média enjoada com pinta de artista, será que eu sou tão previsível assim? Essa não é, meu Deus, que tragédia. Eu não posso viver sendo igual a ninguém. E eu pensei que era inteligente, mas de nada eu sei. Minha mãe me falou que bonito era eu, mas ninguém. Como pode a mãe dele ter dito pra ele também? Posso viver sendo igual a ninguém. E eu pensei que era inteligente, mas de nada eu sei. Minha mãe me falou que bonito era eu, mas ninguém. Como pode a mãe dele ter dito pra ele também? Eu confesso. Está quase no fim, mas antes não poderia deixar de destacar outra atração principal do festival, o genial Arnaldo Batista. Arnaldo tocará seu piano, mais uma apresentação que promete balançar corações dilacerados. Arnaldo é um artista completo e sua arte não se restringe aos acordes de seu piano. Ouça o Sol, seguida por Será que eu vou virar Bolor? Arnaldo, fique frio, tenho certeza que você não vai virar Bolor. Quero ver nascer do sol. Antes do outro comercial. E apoiado num céu genuíno. Estrear no carnaval. Não sei se a guerra é na próxima sexta. Ou é lá no outro canal. Enquanto isso, sinto a fome do rico. No eterno azul do mar. A arte varia. sei que o mundo está super populado. Mas não há ninguém no meu quintal. Não sei se tem um rei na barriga. Mas um frango não faz mal. Só eu quero ver o nascer do sol. Sol. Quero ver o nascer do sol. E para fechar essa edição especial do programa, dedicada inteiramente às atrações do Psicodália, terminarei com outro gigante da música popular brasileira, ou melhor, outro maldito genial, conhecido simplesmente por Jardes Macalé, ou Macau. Esse ser estranho tocará ao vivo e em cores berrantes neste carnaval. Aqui ele fechará o programa tocando três canções que, para mim, mostram suas facetas. Primeiro ouça Conto do Pintor, seguida por Senhor dos Sábados, e finalmente fique com No Meio do Mato, uma canção que deveria ser um verdadeiro hino deste festival. E não se esqueçam, Pace is the Essence. Agora vai lá, Macalé, mostra pra gente como é que faz. Desembarquei fantasiado de pintor. No aeroporto já encontrei o Ibrahim. Fez um discurso e apresentou-me ao Dourado, que deu de cara um apartamento para mim. Macala, vais levar um magnífico triplex. Agora preferes morar em francês, inglês, russo ou italiano? Temos os edifícios Paul Valéry, os edifícios André Breton, Igor Stravinsky, o Spaghetti Doiro, o Hollywood Center. Você entra pelo hall, passa pelo living room. Se quiser, naturalmente, você passa pelo bath room. Vai direto ao room. E da janela, o paraíso. Muito obrigado. Muita gentileza da sua parte. Eu não mereço tanto. Fomos direto ao Museu de Arte Moderna, a grande obra de Madame Niomar, condecorando-me com a Ordem do Vaqueiro. O tinhorão quase que chega a me estrancar. Calma, calma, senhor crítico, calma. Zé, como bem sabe, eu também sou um protetor e admirador das artes e manhas do Brasil. Mas ali mesmo demonstrei o meu talento. Pintei triângulos redondos, um quadrado todo oval. Eles olhavam perturbados e diziam: esse Macala é um artista genial. Mas que depressa eu vim de 90 quadros, depois de dar uns dois ou três em benefício. Entrevistado pelo Sérgio Chapelin, eu respondi: ora, qual nada é meu ofício. Pintei vassouras com feitio de espadas. Pintei espadas com vassouras. Retirei-me do local, mas a ilustríssima plateia delirava. Esse Macala é um artista genial. Pintei um quadro só por fora das molduras. Eu joguei tinta nas paredes, todo mundo achou legal. Eu comi rosas e as madames exclamaram: esse Macala é um artista genial. Só por fora das molduras, eu joguei tinta nas paredes, todo mundo achou legal. Comi rosas, as madames exclamaram: esse Macala é um artista genial. E eu que não pintava nem nos muros da central, mas que depressa eu vim de 90 quadros, depois de dar uns dois ou três em benefício. Entrevistado pelo Sérgio Chapelin, eu respondi: ora, fala de meu ofício. Pintei vassouras com feitio de espadas. Pintei espadas com vassouras. Retirei-me do local, mas a ilustríssima plateia delirava. Esse Macala é um artista genial. Fui a Brasília, dei um quadro de presente ao maioral. Era um triângulo redondo e ele até que achou legal. Uma noite, noites, noites em claro. Noites em claro não mata ninguém, mas é claro, perdi a razão. Gritei seu nome por toda parte do edifício em vão. Quebrei vidraças da casa, estilhaços de vidro espatifados no chão. Risquei paredes do apartamento com frases loucas de paixão. Ai, que noite mais noiteira. Ai, que noite mais. Dentro da escuridão do quarto eu rasguei no dente seu retrato, minha alma ardia, meu bem. Volte cedo, antes que acenda a luz do dia, apague meu desejo num beijo bem bom. Meu bem, volte cedo, meu bem, volte bem cedo. Representamos todos de improviso um sorriso, um castigo, o retrato de uma dor. Janeiro, Rio de Janeiro, Sendai.